Fala, galera! Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao DGCast, diretamente dos estúdios do Centro Universitário Barão de Mauá, em Ribeirão Preto, São Paulo. Eu sou Alberto G. Oliveira, estou aqui hoje, como sempre, com Tatiana Bagdonas. Olá, galera! E aí, dona Tati? Tudo bom, galera? Estamos aqui para mais um, né? Para você, não está tudo bom. Ó. Estamos bravas com o Alberto hoje. Olha só. Mas com a galera deve estar tudo bem. Oi, galera! O DGCast é um exemplo de... mobilidade social. Porque a pessoa começa a estagiar e vira chefe. É pra você ver, galera, que dá pra subir na vida, sim. Exatamente. Muito bem, muito bem. Tatiana, peço desculpas de antemão. E estamos aqui hoje para o episódio número 48. O nosso quadro Cá Entre Nós, o intimista Cá Entre Nós, certo? Sim, sim, sim. Que não contamos com convidados, com participantes. É só a gente mesmo aqui na bagaça. Certo? É a gente falando merda com vocês. É isso aí, é um lugar em que a gente aumenta a corrente sanguínea, aumenta a corrente etílica no nosso... o nível etílico... Oh, tá, não, tá difícil. Ele vai chegar lá, gente, calma. 3, 2, 1... Vamos lá, aumenta o nível sanguíneo na nossa corrente etílica. Muito bom. Aí, garoto. Aí. E aí a gente se solta mais aqui, né? Um pouquinho. É mais opinião, é mais pessoal, é mais calor... É quente, vem com a gente, é quentinho aqui. É gostoso, né? É legal. É aconchegante, aconchegante. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre notícias do mundo design. News. Tan, tan, tan. É um projeto que a gente quer fazer já há algum tempo, né, Tatiana? Sim, sim, sim. Falar, pegar algumas notícias aí da internet, das internets. Da internet. Interwebs. Da internet, né, sobre design e comentar aqui, né, falar a nossa opinião e recomendar, claro, para que vocês vão atrás dessas notícias também e as leiam. Antes disso, a gente tem alguns recadinhos, né, Tatiana? Alguns recadinhos. Primeiro, faz favor. Faço. O que eu tenho que falar? Socorro. Eu vou contar uma coisa. Ele fica com o computador aberto na frente dele, com a pauta na mão. A Tatiana não tá com a pauta. Por que a Tatiana não tá com a pauta? Porque a Tatiana não imprime as coisas. E o computador tá com quem? Pra com o Alberto G.P. Oliveira. Aí ele olha pra minha cara como se eu estivesse sacando tudo que tá acontecendo. E eu não sei o que tá acontecendo, gente. Você tem que fazer... Eu esqueci o nome daquele recurso lá que o Sherlock Holmes usa. Que é tipo labirinto mental. Você assistiu o Sherlock Holmes da BBC? Assistir. Não é BBC, né? É. Sim, TV o inglês. Inglesa, isso. Que tem um episódio, aquele do Ricão, que ele entra lá no, num tipo labirinto mental, onde ele tem todas as memórias ali, tipo como se fosse um HD, e ele baixa, faz um download. Caraca, eu não me lembro disso, mas isso facilitaria minha vida em tantas coisas. Não, é uma técnica. Existe essa técnica, de fato, né? Você cria um espaço mental onde você deposita suas memórias e, teoricamente, consegue acessá-las depois. Gostei, vou procurar. Ele estava querendo dizer o quê, gente? O quê? É porque é o seguinte, um ser humano maravilhoso chamado Brendo entrou em contato com a gente, fez um... Como é que fala? Fez um comentáriozinho muito fofo no Twitter semana passada, retrasada, não me lembro mais, sobre... Quando eu tava falando, quando nós publicamos, né, o nosso episódio sobre o VR, né? VR e o jogador número 1, número 46, que é mais fácil pra vocês. Ele veio fazer uma interação com a gente, falando sobre, nossa, como caiu como uma luva o episódio pra ele. E aí eu fiquei muito contente, feliz, alegre, saltitante. Cheia de corações. Com o coração pulando, porque, né, gente, a gente trabalha pra quê? A gente trabalha para o trem funcionar, para ser útil para vocês, para que seja bacana de verdade. E aí, quando você escuta, a gente se derrete, a gente manda flores, manda chocolate no dia seguinte. Não fiz nada disso para ele, tá ok? Mas eu poderia, ok? Foi muito legal. Enfim, eu vou colocar as redes do Brendo ou Brandon. Agora entramos em dúvida, não sabemos quem, se é com N no final ou se é sem N no final. Mas eu vou colocar as redes sociais dele. Ele tá sempre, inclusive, ele é super atuante no Twitter, gente. E o que eu acho mais interessante é que ele faz umas rodadas de coisas que ele gosta, de podcasts que ele ouve. E é sempre muito interessante, porque eu pego muita coisa bacana de lá. Então, vou deixar as redes sociais dele pra vocês. E daí vocês conferem as coisinhas que ele posta por lá. São comentários como esse do Brendo, né, que alegram o nosso dia. Muito bem, porque, assim, realmente, esse é um dos objetivos, do DGCast, né? Fazer conexões entre nós que vivemos aí o design no dia a dia. E aí o Brendo escutou o episódio 46 com o Alexandre Calil, né? Sobre realidade virtual. E ele estava precisando, né? Estava procurando alguém para fazer parcerias aí, um projeto que ele tem em mente. E o projeto, o episódio veio e trouxe a luz aí, né, para esse momento da vida do Brendo. E, cara, valeu pelo feedback, é muito importante para a gente gosta muito e a gente pede, né? Que se você curtir um episódio, tem alguma coisa para acrescentar, comenta, pode ser no Twitter, no Facebook, agora no Instagram. A gente é lindo e tem Instagram. A gente é muito chique. Pode mandar um e-mail pra gente, pode comentar no site. Então, assim, canal é o que não falta. A gente, né, tem todos os canais, então vocês estejam à vontade. Vai ser do caralho. Estamos sempre por lá, sempre comentando, sempre conversando com vocês. É só ir lá, gente. Vai lá e comenta. Pra gente é sempre muito gratificante. E, né, falando em episódio 46... que falou sobre o meetup, né, do Alexandre Calil lá no Ribeirão Shopping, e também sobre o nosso Instagram, vou fazer um gancho duplo aqui, lindo, e falar da cobertura que o DGCast fez do próprio meetup, verdade, né? Estivemos barra, você esteve lá, né, Tatiana? Estivemos barra, eu estive lá, foi bacana, conversamos um pouquinho sobre a carreira, né, do Alexandre. Foi super interessante, porque ele é total entusiasta da área e hoje ele é um dos embaixadores do VR aí pelo mundo. Além de bater o papo, né? Além da meetup, nós ainda tivemos a oportunidade de dar uma olhada lá no espaço. No espaço Arcade, né? Arcade, que foi super legal, surreal. É sempre muito interessante, né? Realidade virtual é um negócio muito louco, que a gente ainda não pegou, não tá muito o lance, ligado, né? E é muito massa. Então foi super bacana, foi legal, ele recebeu a gente super bem. Foi muito gostoso. E você assistiu ao filme depois? Não. Não? Não. Ainda não assistiu? Como você conseguiu se segurar no até no final de semana? Então, por um negócio maravilhosamente chamado dinheiro. Vamos botar o pano aqui, gente. Não, de verdade. Foi por causa de grana, final de mês. Eu acho que devia ser proibido, institucionalizado, inclusive, que não pode soltar filme bom de final de mês, gente. Porque é um triste, absurdo. É triste. Porque não sou só eu, né, galera? É a Tatiana, mundo, sozinha, né? Não é a Tatiana, é a Tatiana, é o marido e o crianço. Como é que faz? Não é uma fácil. Grana. E outra coisa. Não está sendo fácil. Precisamos lembrar que uma pipoca no cinema custa 30 conto, Brasil. Pelo menos uma coquinha enfiar na bolsa vale, não vale? Enfim, uma garrafinha vale. De 600ml ali na não, bolsa. Não, o refrigerante eu me dou ao luxo de comprar junto com a pipoca, porque daí fica mais barato mesmo. Agora eu enfio doce dentro da bolsa, porque... Porque doce é vida, né, gente? Porque senão, ferrou-se, né? Eu não gosto, né, muito de pipoca, então... E quem já está seguindo o perfil do DGCast lá no Instagram, acompanhou em tempo real o meetup lá. Tatiana fez fotos, fez... como que é o nome? Stories, bumerangues. Fez bumerangues, a né? A Tatiana ainda não sabe mexer muito bem no Instagram. Instagram, porque a gente não é dessas, né, Brasil? A gente é mais do Twitter mesmo. A gente fica muito tempo no Twitter. Mas, Tatiana, mas deu certo. Você ganha milhões... É justamente para isso, né? Pra aperfeiçoar aprender a sua formação, exato. Ai, Deus, quem dera eu ganhasse milhões. Eu queria ganhar milhões com podcast. Eu queria ser a rica do podcast. Já pensou? Isso é surreal. Maravilhoso, né? Tatiana, você colocou mais um recadinho aqui também sobre o formulário lá do site Aparelho Elétrico, né? Isso, eu tava futricando Aparelho Elétrico hoje, na verdade ontem. É um site muito bom sobre profissionais autônomos, freelancers, tem podcast lá, tem um blog, né? É basicamente sobre freelancer. Mais tem para profissional autônomo também, mas mais para freela. E eles fazem um serviço de utilidade pública, que é montar o perfil do freelancer. E eles fazem isso praticamente todos os anos, já há um bom tempo. E eles lançaram novamente o formulário agora 2018 para manter atualizado. O formulário vai estar com o link na descrição do episódio, né? E eles pedem único exclusivamente para quem trabalhe com, para responder exclusivamente quem trabalha como freela, mas só como freela. Freela full time. Freela full time, é exatamente. É muito inglês aqui nesse episódio. É, né? Porque eu não consegui achar uma palavra melhor para colocar é na pauta. Tempo integral, né? É isso, tempo integral. É isso aí. Eu ia falar 8 horas por dia, mas daí eu achei que não ia rolar mas também. Ninguém vai ser, né? Porque eles trabalham 10, 12, exato, 14. Enfim. Quem for freela, quem estiver ouvindo a gente, vai lá dar essa ajuda para os meninos, porque é sempre muito bom. E no final eles fazem um infográfico show. Muito bem, muito bem. Bom, vamos para as notícias então? Vamos para as notícias agora. Neste momento, nosso editor vai colocar uma musiquinha de news maravilhosa para vocês, galera. DG News, Tatiana. Vamos lá, você quer começar a nossa rodada? Claro que eu quero começar. Então vamos, acho que a gente já explicou no início, mas o que a gente vai fazer aqui? A gente selecionou, cada um de nós, algumas notícias aí que rolaram recentemente, né, sobre design gráfico, que estão no nosso radar aí, e trouxemos para comentá-las um pouco mais aqui no Cá Entre Nós. A minha primeira notícia foi um negócio que eu vi na Exame, revista Exame, online, claro. Todos os links, claro, também. Todos os links vão estar na página. Eu vi isso já há algum tempo e eu reservei, daí eu lembrei que eu tinha reservado. Foi dia 22 de março a publicação. Só para falar também, que acho que é curioso, a gente está gravando esse episódio no dia 4/4, uma quarta-feira. Isso. Né? Então isso é maravilhoso. Mas o episódio vai ao ar no dia 5/4, né? Então isso. A notícia aí recente, né, Tatiana? Pode ser que não vá no dia 5, tá, gente? Porque a gente às vezes se enrola. Pode ser que vá no dia 6, no dia 7, no dia 10. Não, o lance é que vai, tá? Ele vai pro ar. Bom, enfim. A chamada da notícia era: Netflix cria tipo de letra próprio e vai economizar milhões. Imagina se eu não sou a louca do economizar milhões. Quando eu olhei isso, falei, economizar milhões, vamos ver. E aí, foi muito massa que a Netflix criou uma fonte específica, a fonte Netflix Sans, que eu achei maravilhoso, de interessante, de legal, de surreal. Muito legal. Essa fonte, o lance de terem criado ela é economizar, porque eles pagavam direitos autorais, né, os royalties todos da vida, para as fontes que eles usavam, tanto na página quanto no logo, enfim, todas as coisas do mundo. Na própria plataforma, né? Na plataforma. Netflix tem... Tá em todos os sistemas, né? Tá no Android, tá no iOS, não sei se tá no Windows Phone, mas tá na web, tá no Xbox, deve estar no PlayStation também, tá em todos os lugares. Então, cada um desses é uma licença que eles têm que pagar. E é uma... Desculpa a palavra, né? Desculpa o meu francês. É uma caralhada de dinheiro, vamos combinar, né? Eles usavam, salvo engano, a Gothic, né? É, ela mesma. Deixa eu confirmar, mas acho que é isso mesmo. Tá escrito também na própria reportagem, ela mesma, né? E daí, eles falaram, bom, precisamos economizar uma grana, porque tá difícil pra todo mundo. Aí, tipo, outra coisa que me bateu quando eu tava vendo isso daqui. Falei, gente, eu tô achando que tá difícil. Netflix tá achando que tá difícil. O maior streaming do mundo tá achando que tá difícil. Imagina. Quem sou eu na fila do pão, Alberto? Não tem como. Enfim, volta aqui. E aí, eles criaram a tipografia deles pra economizar essa grana. E eu achei uma iniciativa super interessante, primeiro, porque eles criaram alguma coisa nova, que é a cara deles. E assim, gente, vocês não estão vendo, porque nem é um podcast, mas é a carinha do Netflix. Quando você olhar para a fonte, você vai falar, nossa, é o Netflix. Verdade. Ela tem várias peculiaridades, assim. Uma das que mais me impactou é a letra T, que ela tem uma covinha, assim. Ela tem um côncavo muito bonitinho, curva, assim, no topo da letra T, que faz menção honrosa ao Netflix. Quando você abre a página da Netflix, que aparece a palavra vermelha embaixo daquele fundo, em cima daquele fundo preto, ele tem uma curvaturazinha ali. E é essa curvatura que eles colocaram nesse T, que eu achei super fofinho. O logotipo, né, do Netflix. Isso. Inclusive aquele N que eles têm também. Isso. Que faz como se fosse aquela... Uma fitinha. A fita dobrando, né? Também tem a curva embaixo. Exato. Né, e o T... absorveu, né, essa ideia. Tudo bem, a curva está invertida. Está invertida, né? A curva tanto do logotipo quanto do símbolo é um arco... Convexo. Convexo. Tá, talvez, não sei. Convexo. Côncavo, okay. Convexo. Eu nunca gravei qualquer qual. É isso aí, vai dar certo. E na parte superior da haste central do T ali, ela é côncava, né? Isso. Ela é invertida. Mas muito legal, realmente, eles colocarem. É uma fofura. E ela é flatzona, assim, ela tem um peso muito bacana. Lógico que, assim, é aquela fonte que funciona muito bem pro Netflix, que ela tem que ter impacto, ela tem que ter... Ela tem que ser cheguei chegando, né? Mas o que me deixou mais, assim, nossa, que fofura, foi esse T com essa curvinha. Além disso, é uma fonte que eles descreveram como fonte com aspecto cinemático. Nas fontes maiúsculas e visual compacto para as minúsculas. Que mais que eles disseram que eu achei super interessante? Deixa eu ver. A gente tá com papel aqui. Por quê? Porque a gente é a louca do papel. A gente gosta. Ah, sim. Quem fez isso foi uma parceria do Netflix com... Eu não consigo achar a empresa, mas tem uma empresa, tá? Ah, o Alberto, a fonte era Gotham. Gotham, né? Eu falei... Mas que eu falei Gothic. Era Gotham. Gothic pensando Gotham. Né? Maravilhoso. Isso. Porque Gothic é um tipo de fonte, né? Na verdade. Gotham é o nome de uma fonte, salvo engano, do Tobias Frere Jones. Bom, o design leader do projeto foi o Noam Nathan. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Junto com Tânia Kumar. E eles deixaram e foi feito com a empresa Dalton Mag. Não sei se é assim que se pronuncia, espero que seja. Se não for, me corrijam nos comentários. Uma das maiores fundições tipográficas hoje, isso. Inclusive com, sei lá, filiais aqui no Brasil. Bom, beleza. E daí eles deixaram um insetozinho super bonitinho. No caso, o Nathan escreveu, né? Com a natureza global dos negócios da Netflix, licenças de fontes podem ficar um tanto caras. Desenvolvendo esse tipo, não apenas criamos nossos elementos únicos para a estética da marca, como economizamos milhões de dólares por ano em licenças. E aí eu chamo atenção esse lance de economizar milhões não pagando royalty de tipografia, porque eles poderiam muito bem ter tirado isso dos funcionários. Eles poderiam ter tirado isso de mil lugares diferentes, mas eles resolveram otimizar a coisa. E eu achei show de bola Netflix ter pensado nisso. Foi muito bacana. Meus parabéns para a Netflix. Se você acessar aqui o link, né, da Exame, tem algumas amostras, né, da fonte aplicada com os nomes das séries, isso, dos filmes e tal. E você vê que ela tem diversos pesos, né? Então, tem bem... Tem tipo, bold, um black, tem tudo, gente. Bold, semi-bold, tem umas mais leves, tem uma que é só o contorno. Então, ficou bem legal. É uma tipografia completinha. É uma tipografia... Tem os traços sem contraste, né? Ou seja, a espessura do traço ela se mantém uniforme, ela é levemente, não é geométrica, né? Mas ela tem as curvas bem arredondadas. Ela tem uma curvinha, né? ela tem uma pegada geométrica mesmo. E bem legal, assim, ela remete um pouco a alguma das fontes criadas aí no início do século XX, né? E ficou bem legal, assim, e mostra como que você investir em tipografia, que é uma coisa que ninguém pensa, né? Investir em tipografia, tem tantas aí, por que não usar, né? Mas como que você... Isso pode ser, inclusive, uma escolha econômica. Um impacto, né? Dentro da sua empresa, dentro do... Enfim, na sua vida é um impacto, né? E eu achei muito bacana. Muito bom, muito bom. Gostei demais. Legal. Posso falar uma notícia minha agora? Pode. A gente vai revezando? Bora. Olha lá, a primeira notícia que eu trouxe aqui é uma notícia do site Abduzido, mas não do Abduzido Brasil, do Abduzido, sei lá. Do Abduzido mundo, fora do Abduzido Brasil. Mundo, que é, eles mostram o processo de design editorial feito por um estudante em inglês, que chama Jordan Riverlow, né? Ele é estudante da Universidade de Reading, não sei como é que se pronuncia, lá na Inglaterra, que é conhecida principalmente porque ela tem um curso de pós-graduação em tipografia lá, em que muitos dos bons tipógrafos que a gente tem por aí, hoje em dia, passaram por lá. Né? E aí eles mostram um projeto que ele fez aqui para um jornal, é um projeto editorial, design editorial, né? E aí eu tenho um particular interesse por design editorial. Ainda zoei, porque eu falei, nossa, porque eu tô dando aula de design editorial. Tudo na minha vida é design editorial agora, gente. Eu trabalho com design editorial, né? Dou aula de design editorial, gosto bastante. Tenho certeza, né? Dentro do design é a área que eu mais gosto, que eu mais me identifico. E ele fez um projeto de um jornal que chamaria The Big E, né? O grande E, se você for paulista. Se você for paulista. E que ele fala, assim, é um jornal que ele... É focado na East London, seria a Londres, a parte leste de Londres. Leste de, né? Londres. Então ele fez um jornal para esse público, né? E aí, aqui no artigo que a gente botou para vocês aqui no site, ele mostra, né? Tem uma breve descrição, né? Do porquê ele escolheu fazer o jornal para essa população, etc. E tem ali todo o jornal diagramado, né? E aí você vê, assim, uma coisa que eu achei muito legal, primeiro, um bom trabalho tipográfico, né? Você vê a tipografia das manchetes, chama bastante a atenção, tem um trabalho com cores bem interessante, tem umas editorias ou sessões, cada uma tem uma cor. E aí uma coisa que eu achei fantástica é que as fotos elas são em tons de cinza, só que elas têm aquele esquema de duotone, né? Em que o branco é mesclado com uma outra cor, e no caso é a mesma cor da editoria. Então, a editoria, por exemplo, de notícias, ela é laranja, então as fotos têm aquele tom meio alaranjado. Depois da sessão de local, ela é verde, as fotos ficam esverdeadas. Em tons de cinza, mais esverdeada, né? Depois tem uma outra sessão aqui que é amarela, as fotos ficam, acho que a sessão de esportes ficam amareladas. Então isso eu achei bem, bem legal. E ele usa quadros, né, para destacar alguns trechos da informação. Tem algumas sessões especiais, por exemplo, tem uma matéria aqui sobre o Basquiat, né? E aí tem uma diagramação toda diferente, com a coluna de texto maior, usa as artes do Basquiat como um elemento de diagramação bem interessante também, né? E depois tem são fotos do jornal impresso aqui, ficou bem, bem, bem legal, eu gostei bastante, e feito por um estudante, né? Isso que eu acho bem curioso também. Então fica aí a dica. O convite para vocês, a inspiração, para vocês darem uma olhada aí no projeto de jornal feito aqui pelo Jordan River Lowe, estudante lá da Universidade de Reading. Eu achei o must have aí desse projeto editorial dele, com certeza, é o lance de você mesclar a cor e a foto em tons PB, em tons de cinza. Isso foi muito interessante. Porque isso dá uma identidade, cara, muito maluca, assim, que vocês não estão conseguindo ver, porque isso é um podcast. Mas vocês vão abrir esse link troço. Aí, isso. E, gente, faz muito sentido. Você percebe a linha de transição ali. Eu estou no caderno de esportes e agora eu não estou mais. Eu estou no caderno de política. É muito forte, né? É muito forte. É muito interessante. Bom, tá bom que, óbvio, é um estudante, mas vamos combinar que é um estudante de pós-graduação, né? Já não é uma pessoa qualquer. O trabalho, assim, que eu achei mais legal dele, além do lance da imagem, foi a tipografia, porque ela não é exatamente usual. Sim. Não é alguma coisa que você está acostumado a ver em todos os jornais. Então, minha menção honrosa aí desse trabalho, com certeza, é para a tipografia. Mas o que mais me encantou foram as cores. Tati, vou fazer uma leve correção aqui. Eu acho que ele é estudante de graduação mesmo. Ele é graduação, tá? Mesmo? Tá. Nossa, eu jurava que era pós. Tem 21 anos, está falando que ele é um... estudante de design aspirante. Então, tô entendendo que é graduação, mas não sei, né? Bom, depois vocês confirmem isso pra gente. Coloca nos comentários se ele é de graduação, mas de pós, tá bom? Mas, enfim, de qualquer forma, né? Muito legal. A gente vai deixar também o link pro Behance dele aqui, onde tem esse e outros projetos também pra você conhecer. Ele tem vários projetinhos interessantes. Bem legal, bem legal. Bom, minha próxima escolha... cara, isso não é bem uma notícia. Isso é meio que um... É um paper. Como é que fala paper? Um artigo? Artigo. É tipo um artigo. E assim, me conquistou pelo nome. O texto se chama Ressignificação, uma possível estratégia para a sustentabilidade no século XXI. Esse texto eu tirei do designbrasil.org.br, né? É um texto do Entre Aspas, que é uma espécie de quadro, coluna deles. Tipo um cá entre nós. Olá. E eu achei super interessante essa ressignificação. Porque ressignificação é alguma coisa muito própria, muito presente dentro do design. Não adianta você falar que uma bola é uma bola quando você usa uma bola para tipo 10 mil coisas diferentes dentro do design. E aí me chamou a atenção. Falei, vou ler qual é desse cara. Ele começa o texto falando sobre a questão de sustentabilidade, a questão de comércio, de economia, de gasto, de consumo. E ele relata que nós estamos consumindo demais, cada vez mais. Por quê? Porque nós estamos nesse período, né? A gente quer ter posse das coisas. Bom, isso é reflexo aí da história, né? Por conta do século XX, da industrialização e da avalanche de produtos que entram no mercado, nós vemos tudo isso e queremos comprar. E isso é aliado a uma coisa muito forte, que é o mercado publicitário. Publicitário sabe fazer publicidade. Então, o que acontece? Acontece que tudo fica mais bonito do que de fato ele é. O desejo, né? O desejo, né? É isso que o publicitário faz. Ele te faz querer cada vez mais. Faz querer ardentemente algo que você não precisa, que né? Que você não precisa. Bom, depois que ele comenta sobre isso, ele relata, ele dá uma bibliografia super vasta, bastante interessante. Eu fui atrás de duas obras, inclusive, porque acho que vai me fazer bem. Eu, para quem não sabe, eu sou bastante envolvida com... Não bastante envolvida, mas uma das minhas bandeiras, uma das bandeiras que eu levanto é a bandeira da sustentabilidade. E não sustentabilidade exclusivamente com o environment, como que fala isso? Meio ambiente. Com o meio ambiente. Não só com o meio ambiente, mas com a sustentabilidade plena, sabe? Tornar tudo sustentável. E uma coisa que eu já havia falado para o Alberto há um tempo atrás, que eu queria discutir, era o papel do design. É verdade. Porque nós temos um papel muito forte nesse mercado de consumo. Mas tem que ser assim? Precisa ser desse jeito? Essa sempre foi uma das coisas que eu me perguntei, sabe? A gente tem realmente que fazer isso? A gente precisa fazer da pior forma possível? Quando você está numa agência, você precisa ficar dobrando ad eterno? Sabe? São questionamentos que estão na mídia, que todo mundo está vendo. Inclusive, o Aparelho Elétrico tem um podcast sobre workaholic e workalovers. Ouçam, porque eles não tocam só isso, eles tocam outras coisas também. Uma dessas coisas é essa loucura de a gente achar que a gente precisa consumir demais. Bom, voltando para o texto, né, da ressignificação, ele relata uma frase aqui que eu preciso ler, desculpa. Numa sociedade recheada por discursos publicitários que prometem a completa satisfação de todos os desejos dos consumidores, surge a possibilidade da decepção como um sintoma mais aparente dessa nova sociedade, colocando em questionamento o destino da escalada consumista. E aí, quando eu li isso, eu falei, nossa, é o texto da minha vida. Por quê? Porque ele cai muito dentro do que eu estava falando em relação ao papel do design. Hoje, 90% do que você vê é visual. Se é visual, tem um design por trás. Então, o design ele tem um papel muito forte, muito hardcore dentro disso. Bom, ele continua o texto ainda falando sobre o consumo, né? E sobre as coisas que a gente quer comprar, que a gente tem... Gente, uma coisa que ele relatou aqui que eu achei maravilhoso, hoje em dia a gente tem um apego emocional com a quantidade de fios de um lençol. Você precisa de 2 lençóis pra viver. Você pode viver com 2, porque enquanto um tá na cama, o outro tá lavando. Mas você quer vários lençóis e você tem um apego profundo... Qual a quantidade de fios desse lençol? Não, tem que ser 180 fios. 250. 520 fios. Por favor, senão não dá. Você, né, tá entendendo? E assim, precisa realmente? Você precisa comprar mídia de CD, por exemplo? É realmente necessário? Não. É necessário quando você gosta de alguma coisa. Mas você precisa comprar todas as baladas do momento? Não, você não precisa de todas as baladas do momento. Aí você tem uns serviços de streaming maravilhosos. Exatamente. Bom... Né? Depois disso, ele completa falando da responsabilidade do design em relação a isso. É papel do design? É responsabilidade do design? Gente, Tatiana tá cansada, viu? Pra caralho, vocês não têm ideia. Tatiana tá cansada. Ela não está plena. No uso das suas faculdades mentais. Eu não tô plena, não tô plena. Queria estar plena, queria, mas não tô. Vamos lá, Tatiana. Bom, força aí, Tatiana. Vamos lá. É responsabilidade do design, não só a beleza, não só a coisa bonitinha como ela é, mas principalmente... Caráter funcional. O caráter funcional. Esse caráter funcional, ele traz as expectativas também em relação ao meio ambiente. Também em relação... Esse produto, ele vai de um jeito. E como que ele volta? Sem dúvida, sem dúvida. Então, assim, é uma coisa a se pensar. É algo que o design precisa começar a pensar e discutir muito. Pensar no ciclo completo. No ciclo completo do produto, das do material da peça que você está desenvolvendo, né? Ele deu exemplo aqui de embalagens. A embalagem, ela vai para o mercado consumidor de uma certa forma, mas na hora de voltar para o meio ambiente, tem embalagens aí que a gente sabe que não vão voltar nunca para o meio ambiente, gente. Sim. Nunca. E assim, tem outras formas, tem outros jeitos. E por que não se está desenvolvendo isso? Por que os designers não estão pensando nisso? O nosso mercado está sendo inundado com uma série de coisas e logo, logo, não vai ter mais como, não vai ser mais possível. Salve seu Elon Musk. Salve seu Espero Elon Musk. Espero que o projeto dele de colonizar a Marte seja para levar o nosso lixo para lá, né? Deixa os humanos aqui e leva o nosso lixo. Eu vi uma tirinha muito maravilhosa esses dias. Esses dias, mentira. Hoje mesmo, gente. Tinha 2 planetinhas conversando e o planetinha criança estava querendo formar a atmosfera. E a mãe deu um tapão assim na cabeça do planetinha, a mãe planeta gigante, deu um tapinha assim na cabeça do planetinha, falou para ele, para de criar atmosfera. Porque se você criar atmosfera, vai ficar tudo muito ruim. Você não tá vendo como é que a Terra tá? E tá lá a Terra no fundo, toda cagada, fodida, com a atmosfera em volta dela, tudo zoada. Nossa, menina, eu olhei aquilo e falei, ah, Olha, gente, quantas verdades. É nós, sabe? É nós. Enfim, ele continua, ele pontua algumas coisas muito interessantes. Uma das coisas que ele pontua é, o primeiro, ele falou aqui atrás qual era o caminho certo a ser seguido, né? Ele pontuou algumas coisas. O primeiro diz respeito à coleta de produtos, que é dificultada pela falta de estratégia de recolhimento eficiente e também pela falta de interesse por parte de grande parte da indústria. E aplica essa prática. Eu li alguma coisa errada. Por parte de grande parte das indústrias em aplicar essas práticas. Não vai ficar do jeito que tá. Isso aqui é roots, Alberto. Não, ele perguntou se eu queria ler de novo. Eu não quero e vai do jeito que tá. Enfim. Que é podcast verdade. Exato, gente. Podcast moleque. Exato. O segundo ponto, o segundo Raiz. Obstáculo... O segundo obstáculo diz respeito ao design de produtos, que é onde ele tocou no ponto de que o design de produtos não volta direito para o meio ambiente. E como terceiro obstáculo, é levantada a questão da baixa aceitação pelo usuário final de produtos reciclados, que pode estar associado a várias questões, entre elas o baixo desempenho do produto gerado em relação ao original. O que, que ele está falando aqui? Ele está dizendo que, assim, a gente pode, principalmente a parte de embalagens, a gente pode reciclar muita coisa. Se a gente pode reciclar, se hoje tem muita coisa sendo reciclada, por que, que isso não está sendo usado no meio do design? Não está sendo usado porque alguém não está desenvolvendo o lado reciclagem. Então, continuando no mais do mesmo e esquecendo que tem um monte de coisa aí para ser revitalizada, refeita, reestruturada, reorganizada, porque esse é o processo, menos... Mais com menos, né? Daí, ele comenta sobre artesanato, sobre as formas como esse artesanato consegue ressignificar muita coisa. Quem nunca viu os benditos dos puffzinhos de pneu de jardim, que eu acho surreal. Ou os enfeites de garrafa pet, né? Acessórios. Só que ele cita exemplos muito mais competentes, no sentido... Porque teve alguém que foi lá e trabalhou em cima disso. Sem parecer artesanato vulgar. Sabe aquele artesanato que você olha e fala, ai, coitado, é pra caridade. É guti-guti, ó. Não, artesanato no sentido de tornar aquilo uma coisa melhor, mais interessante, mais bacana a partir do lixo. Bom, depois de tudo isso, eu vou ter que ler de novo porque vale muito a pena essa sentença dele. Diante do exposto, podemos compreender que é mediante a construção de sentidos que conhecemos e entendemos o mundo à nossa volta. O ser humano, então, está em constante recriação das coisas. Porém, é importante entender que dizer que o ser humano constrói o mundo pautado por suas impressões não significa afirmar que o sentido seja da qualidade do indivíduo. Do domínio de um único sujeito, o sentido será sempre social. Ele se sistematiza e se organiza em teias e emaranhados de estruturas de significados, a fim de estabelecer estruturas simbólicas que deem coerência à ação humana. Disso, podemos concluir que o ato de significar é um atributo do ser humano, que pode conferir às coisas os mais variados significados. Esses significados são, na verdade, o resultado que percebemos em relação ao que está em nosso redor, ou seja, combinações da somatória de variáveis que resultam numa determinada percepção, levando em consideração também o nosso repertório. E é aí que se instala a significação. Quando a gente conseguiu instalar a significação, a gente pode pensar em instalar a ressignificação das coisas. Essa semana eu vi uma chamada, acho que do Catraca Livre, de uma garota que ela disponibilizou o estúdio de tatuagem dela para mulheres que sofreram violência doméstica. Se essa mulher tem uma cicatriz, ela pode ir lá no estúdio dessa garota e tornar essa cicatriz uma tatuagem. Porque é muito mais fácil você explicar qual o valor sentimental afetivo dessa tatuagem do que explicar uma cicatriz, né? De um abuso sofrido. Isso é ressignificar, gente. E a gente precisa trabalhar isso com muita urgência. A gente precisa tornar isso verdade o mais rápido possível. Porque o nosso ambiente está pedindo desesperadamente. Faz tempo, né? E porque a própria cultura de startups, apesar dessa coisa louca da cultura de startups, é basicamente isso. É você tornar as coisas mais com menos. É a palavra de ordem, não tem jeito. Então, ouçam esse podcast do aparelho elétrico, conversa muito com esse texto, observem, tipo, leiam esse texto e depois tem um segundo texto, que eu não vou trazer hoje, porque eu vou trazer numa próxima oportunidade, que ele continue isso daqui. Para quem não sabe, gente, esse texto é do Design Brasil, do Camilo Belchior, que é doutor em Design, Inovação e Sustentabilidade pela Universidade do Estado de Minas. Olha, aconselho. Ele tem muita coisa publicada, leiam, curtam, porque tem muita coisa legal. Camilo, se você estiver escutando o DGCast aqui, nós. Vamos fazer um brainstorm. Conversa com a gente, por favor. Entre em contato. Fala com a gente sobre isso, porque é muito importante, é muito interessante. Não, realmente é um tema assim, até bastante amplo, né? Fica até, como a gente tem aqui alguns temas para debater hoje... Alguns, muitos. É, dá vontade de continuar falando sobre isso, porque tem muito ainda para explorar. E tô com medo de seguir adiante, sabe? E parecer que a gente... Não falou bastante. Menosprezou o tema, assim, né? Tratou ele de forma superficial. Mas, na verdade, a nossa ideia aqui, né? Nesse, cá entre nós específico, não é necessariamente aprofundar em tudo que a gente vai falar. É soltar algumas referências, porque o DGCast também tem essa missão de ser um filtro dentro do mundo do design, né? Para quem não tem tempo de fazer... A varredura completa. Essa varredura que a gente faz, né? A gente já traz aqui uma seleção, né? Uma coisa que a gente achou mais quente, mais interessante. Então, fica o convite aí para leitura do artigo do Camilo Belchior. Será que ele é parente do Belchior, cantor? Vai, acho que não, né? Mas não, tudo bem. Sei, viagem. Né? Foi só para... Não só para descontrair, né? Não queria perder. E conhecer o próprio site do Design Brasil, que tem vários artigos legais lá, né? O Design Brasil é um portal que é uma iniciativa, acho que é legal falar, governamental, né? Do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né? E tem apoio da Apex Brasil, confesso que eu não sei o que é a Apex Brasil, e coordenação do Centro Brasil Design. Então é um órgão, uma entidade, né, que, de certa forma, não é que ela é governamental, mas ela de alguma forma está ela ligada, tem apoio. Ela tem um apoio governamental aí, que está pensando o design no Brasil, divulgando o design no Brasil. É bem importante ficar ligado no que eles estão produzindo lá. É bem legal, tem eventos, inclusive. Tem muita coisa, dá uma fuçada no site, porque tem bastante coisa. E outra coisa também, se vocês quiserem que a gente relate, converse, amplie a discussão, pede pra gente, conversa com a gente, porque a gente pode sim fazer outros programas, ampliando um tema, tá ok? Beleza. Tatiana, eu posso dar duas dicas em uma aqui? Pode. É que na verdade são dois links que eu separei aqui que são de inspiração, né? Então acho que a gente pode colocar os dois no mesmo bojo, né? O primeiro também é do abduzido.com. Alguém entrou em um site só, viu, gente? Tô entendendo, viu, Alberto? Assim, não, entrei no abduzido, esse. Pronto, acabou. Mas enfim, né? Foi uma seleção completamente isenta de qual site era o responsável. Ah, isentão. Total. Eu fui totalmente pelo tema, Mas então o primeiro, né? É um artigo que chama, já traduzindo, né, do inglês, o sistema de grid por trás do design de logos, né? Então. Claro, os links estão aí nas notas do episódio, como todos, né? E aí eles mostram uma série de trabalhos da Karine Magdi. Não sabemos se é isso, mas talvez seja. O link para o Behance dela também vai estar na publicação. E aí ela fez, não é nenhum, não reconheci nenhum logo de nenhuma empresa aqui, mas parece que é um estudo, né? De formas que você pode fazer para criação de logos. E ela utiliza, assim, círculos, elipses, enfim, montando um grid ali, montando um sistema para tirar a forma dos objetos que ela quer traçar. Então tem animais, tem formas geométricas, tem animais geometrizados. Então tem aqui, ó, tem coruja, tem urso, tem o número 3, tem uma ave, tem elefante, tem flor, tem letra P, enfim, tem letra A, tem esquilo, galo, enfim. Várias coisinhas, diversas todas com formas, gridezinhas. Ela junta, né, faz intersecção de diversas formas geométricas e a partir disso ela enxerga formas desses objetos. É bem legal como estudo. O próprio portfólio dela lá no Behance, né, tem também outras obras interessantes. Acho que é legal colocar que ela é de Doha, no Catar, né? Então a gente fica com essa impressão de que no Oriente Médio só vai ter o pessoal, sei lá, é de burca em aldeias, né, sei lá, ajoelhando para Meca. E isso é uma visão muito estereotipada, né? Até é capaz que ela esteja usando uma burca lá, por que não, né? Ou, não é burca não, né? Mas os lenços, hijab, né? Lenços, tal, hijab. Mas enfim, né? Então ela trabalhando aí com... A especialização dela é em design de logos, branding e ilustração, né? Enfim, entra lá no Behance dela, vê vários outros projetos. Ela não deixou claro isso, né? Se são logos que existem, se são logos que ela criou só como forma de estudo. Mas, enfim, vale a pena ir lá e visitar, né? Tanto o site do Abduzido como o portfólio dela. E um outro artigo aqui de inspiração também é um artigo do site brasileiro Design on the Rocks, né? Que é um portal aí sobre design também, tá produzindo já há alguns anos aí, um conteúdo sobre design, que eles colocam o nome do artigo é Quando o Estilo é o que Destaca um Trabalho de Ilustração 3D, e eles colocam aqui o trabalho de um ilustrador, de um artista 3D japonês chamado Ryogo Toyoda. Então o link também para o Behance dele vai estar aqui na descrição do episódio, e mostra aqui uma série de ilustrações 3D que ele fez, que é bem legal, assim, ele mistura elementos orgânicos com mecânicos, uma questão digital, fica um estilo meio toy art, assim, né? Bem bacana. Então, tem diversas obras dele aqui. Claro, se você for no Behance, você vai ver essas e outras também, que fica aí como uma inspiração, né? Não só para quem é artista 3D, ou para quem está aprendendo a fazer 3D, mas para quem é ilustrador, né? Como ele trabalha bem a questão de cores, ele trabalha com cores bem ousadas e tal. Mas eu achei muito legal, né? O que eu acho impressionante, assim, de ilustração, desenho estático, é a narrativa que você consegue imprimir numa imagem estática, né? Isso eu acho fantástico, acho que é uma habilidade que, né, poucos ilustradores... Tem que trabalhar muito para conseguir. Conseguem ter. E ele tem essa questão bem legal, assim. Você vê que tem um movimento, tem uma história sendo contada ali em cada ilustração, que tem um quê de análise, de crítica social, essa sociedade tecnológica que a gente vive, uma questão até meio de consumo, relacionando com o artigo que a Tatiana trouxe e tal. É bem legal, assim. Tem uma que é um cérebro conectado em rede, sabe? Então, mostrando como se a gente fosse uma máquina e tal. Bem legal. Vale a pena dar uma olhada aí no trabalho do Ryogo Toyoda, o designer, ilustrador aí 3D e motion designer freelancer japonês. Bom, Tatiana, essas foram as matérias, os artigos que a gente trouxe aí do Mundo Design. DG, né? News. Aqui no Cá Entre Nós. A gente gostaria muito de saber, né, o que você, ouvinte, achou desse quadro, se você acha legal. Se você tiver, inclusive, sugestões de artigos para a gente comentar, manda para a gente comenta aqui, vai ser bem legal. Se, né, quer que a gente aumente o panorama de discussão, se quer que coloca mais notícias e só passa por cima. Exatamente. Se quer que coloca menos notícias e aprofunda para caramba, mais, conta para a gente o que vocês acham. Legal, então a gente fica aqui esperando o seu feedback, né? E já aproveita para agradecer a sua audiência, seu download, sua companhia aqui conosco, né? Ficamos muito felizes de ter você aqui com a gente. E a gente agradece também quem já fez e pede para você espalhar a palavra do DGCast. Então a gente... Piramida pra gente. Muito bom, Tatiana. Piramida aí, gente. Não, tá? É meu, isso é do Imagina Juntas com a Jéssica, o Gus. A Jéssica, não me lembro o sobrenome dela, o Gus Lanzetta e a Tchulin. Ouçam, muito bom. Manda aí chuva de likes, né? Compartilha, enfim. Estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram. Lindos no Instagram. Sempre como DGCast, né? Se você procurar todas as redes no Facebook DGCast, você vai achar lá a nossa página. Pode curtir, acompanhar a gente por lá. Se você estiver no Twitter, é o @DGCast, para se quiser citar a gente, mencionar a gente. Ou twitter.com/DGCast, vai achar lá o nosso perfil. Só nos seguir, né? No Instagram, mesma coisa. É só procurar por DGCast lá que você nos encontra, né? E aí você pode marcar um coleguinha seu que pode gostar de alguma das matérias que a gente leu aqui. Espalha a palavra, né, gente? Mostra, tem um pessoal lá de Ribeirão Preto fazendo um programa sobre design gráfico, comentando as coisas aí, falando do mundo design. E é isso aí, né? Sim, sim. Bom, então o DGCast número 48 vai ficando por aqui, né, dona Tatiana? Chega por hoje. A gente se despede. Preciso me reestruturar. A Tatiana precisa descansar, gente. Nossa, urgente. Tadinha. Só ela, né? Só ela. Só eu. Mas enfim. Então, a gente fica por aqui, cá entre nós. Um abraço. Tchau. Tchau.